uma escritura que é muito legal. Eu esqueço, boto o óculos. Em Salmo 119. Deixa eu ver se eu consigo. Porque aqui fica bem escondidinho. Nossa, aqui atrás é o mesmo. É. Morro do Estado. É perigoso? Mudo, mas é perigoso lá pro outro lado, entendeu? Lá pro outro lado. Pra cá você vê que tem casas boas aqui na rua. Porque tá aqui vendo? É mais grudadinho no Engar, né? Que é aquela entrada. É, exatamente, ali mesmo. Agora lá pra cima, lá no 17, no 18, você consegue ver o topo do rio. Mas eu não sabia. É, de vez em quando a gente não tem ainda. Muito tempo não tem. Há muito tempo não tem. Mas assim, o Igá tá bem perigoso, essa rua ali aqui é bem perigosa. Você tem que andar com maior atenção. Porque diz, ah, embaixo de morro ninguém assalta. Mentira, eles estão descendo tudo e assaltando, subindo de moto ali por trás, viu? Que a gente escuta. Mas é aquela coisa, eu quando saio daqui. Eu saio com Deus, né? Eu saio da minha oração, assim, agarrada com Ele, né? Para que eu não cruze com o mal no meu caminho, né? E deu certo. E, assim, não tô dando oportunidade de ir a pé. Sempre que eu posso, eu pego um táxi até o bar do meu marido, que tá R$6, R$7. Tô gastando dinheiro, mas tô salva, né? Quando eu tenho, né? Agora, essa última semana agora, eu tenho que ficar bem no sapatinho, porque o dinheiro diminuiu, cara. Entendeu? E as despesas aqui são muito grandes. Sorte que meu marido é bem bacana, assim, me ajuda bastante. Né? Mas é também. Assim, eu falo bastante de Deus pra ele, né? Mas ele. Ele gosta de santa, entendeu? Ele é devoto. Mas eu deixo, porque pelo menos eu tenho fé em alguma coisa, entendeu? Não vai adiantar muito você falar. Eu não sou muito ligada a santo, entendeu? Sou ligada a Deus e Jesus Cristo. Respeito. Respeito. Mas assim, você viu ali na minha casa, lá naquele apartamento, né, lotado de santo, eu me sinto mal naquilo. Sim. Não que vai me fazer mal nenhum, mas não gosto de ficar naquele. Sim. E que são os santos? Eles são seres humanos, foram seres humanos, assim como nós, e você viu na escritura, todos pecaram. Então, o que faz eles santos? Nada, eles também pecaram. Mas por que botaram eles de santo? Porque dizem que eles fizeram algum milagre, né? Por boas obras, mas lembra que a gente viu que não são as boas obras que nos salvam? Se não, se fosse assim, seria bem fácil estar no céu. Não são as boas obras. Porque você tem boas obras, eu tenho boas obras, ela também, apesar de todas nós sermos pecadoras. Mas não é isso. Né? Então, por exemplo, um traficante do morro, ele faz boas obras também. Cuida da comunidade, da cesta básica, cuida da segurança. Faz evento social para a comunidade, né? Menos, né? Nem todos os bandidos faziam. Nem todos, mas nem todo mundo é mau. Tá arriscado você chegar ali e mandar um tiro no meio da tua testa, assim. Se você chegar... Pô, quer ver que dia? Sábado passado. Nossa, gente. Olha, tudo acontece comigo. Tem que escrever um livro na minha vida, eu preciso escrever um livro. Eu saio daqui de Uber para levar uma amiga para consertar os dentes, para dar uma força para minha outra amiga, que é a dentista, lá no Jardim Catarina, em Santa Luzia, eu fazendo minha boa ação, né? Levando uma para consertar o dente, para a outra ganhar dinheiro, ficar caçando gente para ajudar ela, que ela está numa situação ruim, ela é muito minha amiga, ela é dentista. E eu fui, né? Ainda fui rachando o táxi para ajudar, né? Você acredita que o GPS levou a gente para dentro da boca do Jardim Catarina? todo mundo de metralhadora, os traficantes de metralhadora, barricada, parecia um labirinto. Eu aí clamei pelo por Deus, né? Aqueles movimentos armados de pistola. Eu abro os vidros, porque o motorista do Uber tinha cara de polícia, com óculos Ray-Ban, boné, e aquele carro todo de vidro fumê. Eu falei, abre os vidros agora. Era de dia. Eu falei, para eles poderem ver que é mulher dentro do carro, né? E toda hora que o GPS, e a gente passando por esquina, todo mundo armado, toda hora que o GPS mandava a gente virar, era uma barricada que a gente não podia virar. Aí nisso eu comecei a fazer minha oração, veio uma família, que eu senti, essa família é de Deus. Eu senti. Aí eu paro, eu vou perguntar, eu falei, querido, por favor, me ajuda, eu sei que eu tô perdida aqui, na boca, né? Que é perigoso. Eu queria ir pra rua 33. Ele, calma, liga o pisca, mandou o motorista ligar o pisca, porque você tem que entrar de dia e de noite na favela, na boca de pisca, né? E aí ele falou, tá vendo aquela última barricada lá? Eu falei, tô, lá que você vai virar à esquerda, vai dar na rua dos ônibus, e daí você vira a sua direita e vai embora, que você vai dar na rua 33. E assim a gente fez, mas só que quando a gente virou assim, todo mundo tinha dito pra mim, a rua 39 é a rua que você não pode passar. Cara, eu caí dentro da rua 39. Caí dentro da rua 39. Caraca, nunca passei uma sensação tão angustiante na minha vida, cara. Mas Deus é maravilhoso. Quando eu clamo por Ele, gente, por isso que eu quero me apegar, porque Ele sempre, mas sempre Ele me ajuda. Em todas as situações que eu clamei, nunca Ele me desamparou. Sabe, situações de terror, de medo. Ele sempre me livrou, cara. Sempre me livrou do mal. Como eu posso não acreditar, né? Minha vida inteira. Aí você conseguiu sair de lá? Consegui sair, sã e salva. A minha amiga em pé na rua, é aqui, é aqui. Tranquilo, e na volta a gente... Isso aqui em Niterói? Não, é... Não é Niterói, São Gonçalo. Ah, São Gonçalo. A gente não vai, pode ficar muito bravo. Júlia! Sabe que é baixada. Júlia! É tipo São Paulo, né? São Paulo é baixada. Não é morro, não é isso. Júlia! São Paulo é baixada, é tipo São Paulo. E as barricadas, e mesmo em cada esquina. A favela, esse Jardim Catarina, é assim. Uma das favelas maiores que tem em São Paulo. Oi! O Jardim Catarina. Você fica perdido ali dentro, você não sabe nem como sair. Você vai entrando em rua, saindo em rua, dentro de rua. E o GPS levando você, nunca mais. A hora que o taxista falar pra mim, ó, vou ligar o GPS, eu vou falar, não vai não, você vai pelo caminho que eu conheço. Porque o caminho que eu conheço, a gente não passa por favela. É tranquilo. É gente humilde, gente que corre atrás, trabalhadores, entendeu? Vamos lá, gente, que eu tenho história pra contar. Minha vida é um livro. Cada semana tem uma novidade. Salmo 119, versículos 1 e 2. Eu vou ler pra gente. Tá conseguindo enxergar aí? Mais ou menos, mas vai lá. Acho que dá pra colocar no meu celular, fica grande. Não, mas eu tô lendo. Dá pra ver? Prontinho. Diz assim, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Legal. Essa é uma escritura disso de buscando a Deus. O que você consegue entender ou o que você consegue lembrar do que vocês viram nesse estudo? Com essa escritura? Tá bom, gente. Como são felizes. Como são felizes. Sinceramente, eu não me lembro muito. Não estou conseguindo me lembrar. Tudo bem. Aqui, os dois versículos falam de felicidade. Então, de acordo com a escritura, quem é feliz, Gilza? Oi? De acordo com a escritura, quem é feliz? Aquele que segue o Senhor, né? A lei do Senhor. Uhum. Sim. É as pessoas que obedecem à Bíblia, né? Que estão falando lei, estatutos, então está tudo aqui na Bíblia. Então as pessoas que obedecem à Bíblia, elas são felizes. E também as que buscam de todo o coração a Deus. Então é uma coisa ligada, uma coisa só. Então você busca a Deus de todo o seu coração e você busca ser obediente. Entende? Então, essa é a verdadeira felicidade. Aqui não é uma felicidade qualquer, é uma felicidade plena. Então, aqui a gente vê a fórmula da felicidade. Eu gosto muito da escritura porque é a fórmula da felicidade. Por quê? A gente acaba procurando a felicidade em várias outras coisas. Lazer, uma boa vida profissional, uma vida acadêmica, em relacionamentos, em todas essas coisas que o mundo nos oferece. A gente vai buscando felicidade. A gente tem alegria, momentos, essas coisas, mas são coisas passageiras, que você tem alegria ali, depois chega em casa, acabou. Outro dia volta tudo a mesma coisa, né? Mas aqui é uma felicidade plena que Deus nos oferece. Mas o que a gente precisa fazer é obedecer a Bíblia e buscar a Deus de todo o coração. Pensando em buscar a Deus de todo o coração, o que você acha que a gente precisa fazer para buscar a Deus de todo o coração? Ou que você lembra, se... Eu acho que buscar Deus é seguir, né? Uhum. O que Ele diz, é ter pureza de alma, é ajudar o próximo, é fazer o bem, é andar no caminho do bem, entendeu? Sem destruir ninguém, sem falar mal de ninguém, sem prejudicar ninguém, né? Tentando dar o melhor que você tem, que era o que Jesus fazia, né? Pelas pessoas, né? Então, eu nunca vou ser Jesus na minha vida, né? Tenho certeza, mas eu sempre procuro fazer o bem. Eu acho que Ele me escolhe em vários momentos que eu passo em situações que eu não sei como eu vou parar nessas situações para, às vezes, ajudar as pessoas, entendeu? No domingo passado mesmo, eu estava almoçando na Cantareira e tinha uma coisa me incomodando. Essa minha amiga que eu ajudo, ela mora bem pertinho ali. Tinha uma coisa me incomodando. Liga para ela, sabe? Uma angústia dentro de mim. E eu ligava, ninguém atendia. E eu falei pro meu marido, você espera aí que eu vou ali, porque eu tô sentindo uma coisa estranha. Quando eu chego lá, elas estavam se atracando de porradaria, ela com a menina que mora dentro da casa dela, as duas se matando. E a minha sorte é que a porta estava aberta e eu entrei no meio das duas, fiquei até meia roxa, entendeu? Então, assim, eu acho que Deus às vezes me usa em situações assim, sabe? E daí acalmei as duas, falei de Deus para elas, entendeu? Eu falei, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Que isso, vocês são duas amigas, vocês se amam, sabe? Tentei passar, que é o modo que eu tento passar a palavra do Senhor, é assim, nessas situações que eu tenho muitos amigos, né, perdidos, entendeu? Então eu não preciso nem caçar muita gente na rua, porque eu sempre me esbarro com pessoas que precisam de Deus, entendeu? Uhum. Toda hora eu estou tentando amenizar uma situação ruim. Eu não sei, eu acho que Ele me usa às vezes para isso, né? Então eu preciso me entregar cada vez mais, entendeu? Sim, exatamente. E essa busca de... Porque eu acho que Ele me chama, eu acho que Ele me chama. Sim, com certeza, né? E fazer o bem é algo... Tá na Bíblia, né? Fala que a gente nunca deve negar fazer o bem. A gente tem que fazer. Mas, sou pecadora. Uhum. Sim, todos nós. Mas o mais importante, sabe, Gisa, de buscar Deus é a gente ter um relacionamento com Deus. Não sei se você lembra quando a Rede fez esse estudo, que é se relacionar com Deus. Todo relacionamento precisa ter um diálogo. Senão não funciona. Certo. Com Deus é a mesma coisa. Então, como a gente fala com Deus? Na oração, como você tem feito? Uhum. Exatamente isso. E como Deus fala conosco? Através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, pra gente se relacionar com Deus, a gente precisa orar e ler a Bíblia. para ter esse diálogo, um relacionamento. Aqui o buscar de todo o coração é você buscar ter um relacionamento com Deus, sabe? Buscar se relacionar com Deus, obedecer a Bíblia e se relacionar com Deus. Isso vai ser a sua base, isso que vai te trazer felicidade, onde a felicidade vai depender exclusivamente do seu relacionamento com Deus. Isso vai te trazer felicidade e não as outras coisas. As outras coisas vão continuar acontecendo, né? Você vai ter seus momentos de lazer, vai ter relacionamentos, vai ter sua vida profissional, mas sua felicidade não vai estar mais nisso, sabe? Vai estar com Deus. Mas se você está bem com Deus, está bem com tudo, mesmo diante das dificuldades, porque sempre vamos ter dificuldades. Quando eu comecei, até a minha relação com o meu chefe melhorou, né? Porque eu passei a me segurar mais, ouvir bobagens e tá mais forte para ouvir, né? Porque não adianta se discutir com pessoas que... Então, até minha relação dentro do meu trabalho melhorou muito, sabe? Entendi. Eu não gosto de falar porque eu acho que coisa ruim escuta. Às vezes eu fico nessa pulação, não sei se é maluquice da minha cabeça, mas sempre que eu elogio uma pessoa, que eu falo que tá tudo bem, não, uma coisa vem e... Parece que o inimigo tá assim, observando, sabe? Uhum. Pra ver se ele te pega no... Mas é exatamente isso que acontece. Uma guerra espiritual. O Satanás, ele quer só um momento pra... Ele não gosta de... mas ele não vai conseguir, juro. Não vai. Porque eu sou muito de Deus, cara. Uhum. Muito de Deus. Sim. Mas aqui, você acha que o objetivo de quem busca Deus é ser feliz? Ou é uma consequência? Você acha que é objetivo ou consequência a felicidade? Nossa, que pergunta, hein? Eu acho que é buscar a felicidade, consequência. A consequência também é. Uhum. Na verdade, também é os dois. É, na verdade é. É assim, é uma consequência. Eu acho que todo mundo quer ser feliz. Sim, então todo você mundo busca quer a felicidade. Ser feliz. E todo mundo e busca. A consequência. É aquilo que você está buscando, né? Sim. Ou não, eu tô errada. Sim, mas por exemplo, olha, quando eu decidi buscar Deus, eu fui, eu tava arrasada, decepcionada com a vida, muitas coisas tinham acontecido, e aí eu queria ser feliz, aí eu fui buscar Deus. Mas aí eu vi vários desafios que a Bíblia me trazia para que eu mudasse meu coração, a minha vida, enfim. E aí eu fui cumprindo todos eles, fui obedecendo a palavra de Deus, e sim, eu fui. Fui feliz e sou feliz até hoje porque eu tenho um relacionamento com Deus. Então, foi isso foi realmente... Eu fui em busca da felicidade, mas aí eu vi que eu precisava buscar Deus, não uma felicidade. Porque é o que a gente falou exatamente. A gente busca felicidade em outras coisas. É. Trabalho, lazer, estar com os amigos, ai, quero achar um homem maravilhoso exatamente. Pra mim. Não existe. Exatamente. Não existe, entendeu? É... A felicidade está em outras coisas, porque todo mundo tem defeito. Você nunca vai achar o homem perfeito. Então você tem que ceder. Você tem que ceder. Pra você. Então, mas é isso. É você buscar Deus, ter um relacionamento com Ele. Porque, por exemplo, eu tinha muitas coisas. Festas, relacionamentos, universidade, trabalho, tudo que todo mundo quer ter. Assim, todo mundo gosta. Mas eu era muito vazia. Muito vazia. Tipo... E o que te fez enxergar? Desculpa, agora eu fiquei curiosa. O que te fez enxergar pra você buscar Deus assim? Foi um sofrimento muito ruim? Não. Assim, olhando hoje, eu sofri, mas comparado ao que pessoas passam na vida, não foi não nada. Não foi nada. É, mas doeu em mim, doeu. Obviamente. Mas assim, aos poucos, nada daquilo já mais fazia sentido. Eu não tinha mais vontade de estudar. Eu não tinha mais vontade de trabalhar. E eu tinha um relacionamento de 7 anos. E aí a gente terminou. E a minha felicidade estava nesse relacionamento. Essa era a minha segurança. Entendi. E aí quando isso terminou, mesmo. Onde estava a minha Desculpa, felicidade? Querida. Em nenhum lugar. E na verdade eu não era feliz. Era uma falsa felicidade. Porque eu nunca estava satisfeita. Então eu só ficava bem se a gente estava junto, se a gente estava fazendo coisas junto. Não era mais eu, não tinha mais a minha vida. Eu não pensava em Deus, eu vivia pra mim, egoísta, sabe? Não pensava na minha família, não vivia pra nada. Deixava de ir à aula pra curtir relacionamento, sabe? Faltava no trabalho, pra viajar. Entendi, aquilo era a sua vida, né? Sim. Pois é, não pode ser assim. Exatamente. Não pode ser assim. Nada pode ser assim na vida. Uhum. Mas você é muito nova. Entendeu? Eu já aprendi assim, com a vida mesmo, né? Hoje eu me interessei pela palavra, não que eu sempre tive Deus comigo. Eu sempre fui, desde menina, uma menina que fazia minhas orações, eu acreditava em Deus, em Jesus Cristo. Eu sempre fui assim. Mas, assim, teve uma época muito perdida também. Mas eu saí sozinha, sem buscar a Deus, nessa época perdida que eu fiquei. Eu vi o fundo, o buraco negro, e falei, que é isso? Eu me amo. Deus me ama. Como que eu vou fazer isso com a minha vida? Então eu tive uma cabeça para fazer isso, né? Mas eu vejo, assim, como você falou, a namorada do meu filho. Ela busca felicidade nele, ela não vai encontrar. Ela quer que ele seja igual o pai dela, um homem raro, que não tem, existe mais homem igual o pai dela. Honesto, que vive para a família, sabe? Tudo ele constrói com as mãos dele, casarões para a filha, para... Não existe mais homem assim. É, até existe, mas você tem que achar, porque é um tesouro. É um tesouro, meu amigo. E aí ela vive em função de achar que meu filho vai ser igual ao pai dela. Diz pra ela, querida, não vai. Você tem que ser feliz de outra forma. É o teu caso, né? Mas assim, você acha que hoje você pode ter um relacionamento bacana com alguém? Ou você nem quer? Sim, eu quero, eu sonho, eu oro por isso. Eu quero ter um relacionamento com um discípulo, a pessoa que tem o mesmo propósito. Claro, que eu, de né? forma alguma então, tem que ser um diferente. A Bíblia fala sobre isso também. Então, hoje isso não depende da minha felicidade. Eu oro por isso, mas eu não fico triste porque eu não namoro, sabe? Eu não fico triste se eu não estou fazendo tal coisa e tal. Porque mas minha felicidade está com Deus. Também. Você pode muito bem ficar sozinha e ser feliz. Sim, com certeza. Tem que ter homem para ser feliz. Tem mulher que acha que para ser feliz precisa de um homem. Sim. Entendeu? Não é verdade. Sim. Eu nunca achei isso, mas eu também sempre fui de ter relacionamentos. Acontecia. Nunca fui de, nossa, preciso ter um relacionamento, mas acontecia de ter, sabe? Enfim. Mas exatamente o que é isso, sabe? A Regi também já deve ter falado pra você sobre como era um pouco a vida dela e como foi depois que ela se relacionou com Deus. Tinha carro, que você trabalhava pra caramba. Sim, se por exemplo, matava a vida, de trabalhar. A vida da Regi era o trabalho. É. Era onde eu colocava a minha esperança. E da hora eu tô te cutucando, desculpa. Buscava, não, tudo bem. Eu buscava felicidade em trabalho, em preencher cada momento da minha vida trabalhando. E achava também que se eu trabalhasse, eu ia ter dinheiro e ia ser feliz. Então, tipo, era aquelas coisas, né, que a gente já tinha falado. Então, não acha, não tem, né, não tem felicidade se não tiver um relacionamento profundo mesmo com Deus. Né? Não vai ter essa felicidade plena que a gente realmente quer no encontro, né? Então. E aqui fala de todo o coração. Desculpa, você tinha interrompido? Não! De todo o coração. Todo o coração é algo totalmente entregue a Deus. Não é parte, não é às vezes, é totalmente entregue. E requer um esforço. Quando você faz algo de todo o coração, você se esforça para aquilo. Com Deus é a mesma coisa. Né? Pra gente buscar Ele tem que ser algo de todo o coração. Tem que ser a gente querer realmente, sabe? Ser uma entrega total, né? Então, pensando nisso, sabe? De você se relacionar com Deus, se entregar totalmente, né? Então, você tem orado, eu acho isso incrível. Mas, um relacionamento com qualquer pessoa, se você só fala, não vai rolar um relacionamento, na verdade. Então, e fazer isso junto, sabe? Conectado. Porque, por exemplo, se você me fala aqui várias coisas agora, nossa, aí, na hora que eu vou falar, você vai embora. Não rolou assunto nenhum, só você falou. Né? Então vai. Nossa, mas eu queria ter falado isso pra Jesus e tal, não sei o quê. Então precisa ter essa conexão, as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, quero animar você a buscar isso, sabe? Deus de todo o seu coração e ter isso como prioridade, como vocês viram nesse estudo, né? Quando vocês fizeram. Isso ser a prioridade da sua vida. Não que você vai deixar o resto das coisas. Essa coisa me maltrata muito quando isso me bate na minha cabeça todos os dias, né? Essa história de Deus é a prioridade. Realmente, eu acho que Deus tem que ser a prioridade. Mas, infelizmente, isso me maltrata, porque eu não posso deixar de cozinhar, eu não posso deixar de arrumar a casa, eu não posso deixar de cuidar dos meus filhos, nem da minha mãe, nem de levá-la ao médico, nem de trabalhar, porque eu preciso de dinheiro. Então, aonde que eu boto Deus na prioridade nesses momentos, entendeu? Então, isso me maltrata. Isso me maltrata, porque para eu botar Ele em prioridade, eu teria que largar tudo. E botar Ele em primeiro. Não, eu vou largar tudo, não vou trabalhar hoje, porque hoje eu vou lá no culto, entendeu? E não é assim que funciona, entendeu? Não dá para ser assim. Eu queria encontrar esse meio, mas se eu fizer isso, então eu sei que Deus está vendo. Sabe, eu sou cobrada dentro da minha casa. Sim. Meu marido hoje mesmo me cobrou, não tem uma roupa para trabalhar. Mas eu não aguento, gente. Lavar, passar, tomar conta de uma mãe, tomar conta de dois filhos, dar atenção a banco, porque o Itaú entrou dentro da conta da minha mãe de novo, eu tive que amanhecer 5 horas da manhã no INSS. Então, tem um dia que eu não... Quando eu vou deitar, eu tô podre. E aí isso me maltrata. Porque aonde eu vou botar Deus nesses momentos de prioridade? Você tá entendendo? Eu tô te entendendo totalmente. Eu sei que eu preciso guardar. O momento que eu deito, o momento que eu acordo, é a hora que eu vou agradecer ao Senhor, pedir para Ele que meu dia funcione bem, que eu faça as coisas certas, entendeu? Faço as minhas orações, mas você vê, semana passada eu não consegui, e às vezes eu tô doente. Eu falei, cara, eu tenho que ficar boa, porque quinta-feira, eu mesma falei, não, a minha prioridade quinta-feira é o estudo, entendeu? Então eu quero que vocês entendam isso, que... A minha vida é muito diferente da de vocês, sim, com entendeu? Certeza. Eu tenho uma família, eu tenho uma mãe, vocês não têm ainda isso. Vocês podem viver. Eu, na idade de vocês, também, tranquilamente, quem me dera eu tivesse essa cabeça de vocês. Talvez eu teria botado Deus em prioridade e talvez tivesse sido outro rumo a minha vida, mas não foi. Então agora eu quero procurar. Sim, e quero botar essa prioridade, mas nem sempre eu consigo. Quero que vocês entendam não, isso, sim. Entendeu? Com certeza, a gente entende. Claro. Com certeza a nossa rotina é completamente diferente da sua, a gente entende. Mas agora você priorizar o seu relacionamento com Deus, sabe? O seu compromisso é você e Deus. Então, por exemplo, você tem um horário que você costuma acordar todos os dias ou cada dia você acorda um horário? Não, às vezes é tão difícil. Entendi. Eu tenho um horário todos os dias para acordar. Às vezes eu estou derrubada e eu durmo muito. Dorme mais para descansar. Dormo mais. Pra compensar. E às vezes eu acordo 8h30, 7h, 5h, entendeu? 11h, depende. Entendi. Ontem, por exemplo, eu consegui acordar. Eu estava doente, eu não consegui fazer nada, ainda tive a bomba que veio só às 7h da noite, às 8h da noite eu consegui sair, meu filho me pegou aqui, me levou lá no curso para eu dar essa aula, mas ontem foi um dia que eu fiquei de cama. E sou tão feliz que hoje eu estou bem, sabe? Tão feliz que eu estou com saúde. Porque você não sabe como é ruim estar sem saúde. É isso que eu preciso agradecer todos os dias ao Senhor, gente. Saúde que a gente precisa. Entendi. Então, o que você acha de todos os dias, quando você acordar, você pegar 20 minutos para, por exemplo, em 10 minutos você ora, 10 minutos você lê a Bíblia. 20 minutos. Entendi. Deus te dá 24 horas do seu dia. E é Ele que te dá. É uma boa ideia, né? Pela Ele manhã. Ele que nos dá o tempo. Imagina, se Deus fala, você não vai ter mais o tempo... Acabou, a gente Nossa. Ou vai estar numa cama de hospital, em coma, ou doente, ou morre. Deus que nos dá o tempo. Então você usar o tempo que Deus te dá, 20 minutinhos. Não é nada 21 dias em vista de 24 claro horas. Que não é nada. Nossa, que e fazer não é isso, nada. Sabe? Você vai ver como vai dar muito resultado no seu dia a dia. Eu, a oração eu faço, só realmente ainda não. Peguei a Bíblia, até porque. Mas agora meus óculos vão sair, Jesus. Eu vou acabar com esse problema meu, entendeu? De vista. E vou fazer a oração, sim. Você fazer isso todos os dias. Vou botar isso na minha. Como prioridade. Como prioridade. Na minha vida. Isso. Essa é a prioridade que Deus quer. De gostei, nós, adorei. Sabe? É isso que ele quer. É o, eu o acho primordial. Muito gostosa esse, o resto vem depois. Essa conversa, sabe? Nossa. Assim. Gosto mesmo. Eu gosto, me sinto muito bem. É tão puro, né? É tão puro falar do Senhor, né? Sim. Exatamente. Que eu me emociono, não? Muito bom. Sim. Mas então você fazer isso, né? Com dedicação, seu coração. E você vai ver. Você vai orar no começo do seu dia, sua cabeça vai estar fresca, você vai estar tranquila. Mesmo que você tenha um monte de coisa para fazer, você vai levar tudo para Deus, pedir ajuda para Deus. E o seu dia, você vai ver. Quando eu tenho muitas coisas para fazer, meu Deus, muitas coisas, às vezes me dá vontade de ficar desesperada. Mas eu vou, lembro, oro, leio a Bíblia. E parece que Deus faz render o meu dia. Parece que multiplicou as horas. É verdade. Eu creio nisso. Creio nisso mesmo. Eu vou sim. E aí, se você tiver dúvidas das escrituras que você lê, você fala com a Regiane pelo WhatsApp. Você pode reler os estudos que ela te deu, escreveu. Pra você não esquecer também, né? Então, é, porque é tudo uma constante. Você precisa estar praticando aquilo para que aquilo fique na sua cabeça, senão... Exatamente. Né? Aqueles estudos lá do comecinho, assim, eu lembro de poucas coisas, né? Uhum. Mas eu vou procurar pegar os papéis que a gente... Lembrei que final de semana tem uma igreja evangélica aqui que eu não entendo. Que igreja é essa? Mais parece com uma rumba. Do que com igreja evangélica. Eles ficam tocando um tambor pra... E fica rodopiando. Eu já vi até vídeo. Você já viu isso? Que igreja evangélica é essa? Nunca vi. Ah, mas tem, viu? Nunca vi. Nossa, baixo o santo deles aqui. Aqui em cima do nesse monte? Não, aqui na semana, pessoal. Aqui nem aguenta aqui no prédio. Mas não tem o que fazer, né, amiga? Você vai no morro mandar parar? No morro, não. Vamos ler uma outra escritura? Vamos. Tá lá em Tiago. Cis, caiu o pai, não? Vocês já conseguiram ler? Ah, eu acho que Tiago... Já? Já. No ano. É, porque... Caiu, lembra que não, mas vocês conheceram a Débora, né? Sim. Ela foi ótima, né? Uma pessoa simples. Sim. Eu fui falar pra ele que eu tinha meus estudos hoje, mas que eu não tinha lido o Tiago e... Não foi que vocês me mandaram? Como pode estudar a Bíblia assim? Eu falei, como assim? Porque ele se despastou, né? Você já fez? Eu mentira, não ia falar mal dele. Sim, como é que eu tô dono da escola lá. Mas me dá raiva que ele já veio meter o pau. Falar que vocês não podiam nunca estar estudando Tiago comigo. Eu tinha que começar do começo da Bíblia. Qual o problema de estar estudando Tiago? Ou Mateus, ou Marcos, ou... Né? Eu fico triste com isso. Mas eu tô num relacionamento muito bom. Senhor, perdão. Estranho, né? Tem nada a ver, né? Acho que caiu a página do... Não, tá aqui. Mas tá aí, né? Tá, deixa eu ver. É, tá aqui. Então a gente vai ler Tiago 1, do 22 ao 25. Você pode ler, Regi? Posso. Peraí, deixa eu achar. 20, aqui é a página 1. 22, vamos mostrar aqui. É o capítulo 1, versículo... Acho que tá por aqui. Achei, 22. Vamos lá. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face em um espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Legal. Então falar pra gente praticar a palavra, não só ouvir. É. Então, não só ouvir, não só ler, a gente tem que praticar. Porque se a gente não pratica, a gente se engana. Entendi. É igual você olhar no espelho e logo você vai esquecer o que você viu. É a mesma coisa. Então se a gente não pratica, a gente esquece. Então a gente precisa ler e praticar aquilo que a gente aprende com a Bíblia, né? E eu amo essa escritura, porque fala que o homem que observa atentamente a lei perfeita, então como a gente viu, os estatutos... Susto, gente! De vez em quando, não. Ai, as crianças são terríveis. A lei perfeita é a Bíblia, e fala de trazer a liberdade, ela traz a liberdade. Não sei se você lembra da escritura que vocês leram juntas, que é a liberdade da escravidão de pecados. Não sei se você lembra. Como? Repete o jogo. Que quando a gente pratica a Bíblia, tem um passo a passo. Você crê em Jesus, você pratica a Bíblia, você é um discípulo, você conhece a verdade te liberta da escravidão de pecados. Não sei se você lembra disso. Não lembro, não. Então, mas a gente pode reler depois. Mas aqui fala que a Bíblia, se a gente fala, ó, mas o homem, no 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, ou seja, a Bíblia traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, ou seja, pratica é um ato contínuo, para perseverar. Então, pratica continuamente. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ou seja, praticando, igual falou no começo da escritura, será feliz naquilo que fizer. Olha só como relaciona com a primeira escritura que a gente leu. Que a felicidade vem em praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Imagina, você ser feliz em qualquer coisa, naquilo que você quiser. Maravilha, né? É uma garantia. Que maravilha. Ser feliz o tempo todo. Sim. Muito bom. É, ser feliz plenamente, né? Independente das situações. Plenamente feliz. Nossa, que delícia. Uhum. Ai, acordar feliz e dormir feliz, né? Mas eu sou muito assim. Agora sim, há pouco tempo. Eu tenho uma felicidade natural, que ela já nasceu comigo. Eu sempre acordei rindo, brincando, cantando. Sempre fui dormir bem. A minha prioridade era sempre deitar na cama com a minha mente tranquila. Eu não procurava Deus assim, mas eu tinha uma relação com Ele, né? E sim, não era essa, né? Nem tão forte, mas sempre tive uma relação com Deus, né? Através com Jesus, da sua fé. É, através da minha fé. Então eu sempre fui muito feliz. Depois que você começa a ter relações, filho, mãe, envelhece, aí começa a vir os problemas que eu nunca tive na minha vida. Na idade de meu filho eu tinha problema algum. Nenhum. Era só alegria, né? Tinha um probleminha ou outro, brigava com o namorado, mas eu também nunca fui de sofrer por amor. Engraçado. Não que eu não sofresse, já sofri. Uhum. Mas eu aprendi muito rápido que a gente precisa amar a Deus, né? E depois a si próprio, para você poder amar as pessoas. Imagina amar um homem mais do que você. Onde você viu isso? Uhum. Cura, né? Esse cara aí, eu mudei ele muita coisa. Ele era um ogro. Nossa, outro dia eu conto, senão a gente vai ficar aqui falando das minhas aventuras na Terra. Mas... é isso, essas escrituras que eu queria mostrar pra você, pra te animar a fazer isso, sabe? Todos os dias fazer isso. Se tiver dúvidas, fala com a Rege, nos outros estudos, relê o que ela já te deu, tá escrito. Aquilo ali é muito importante, é como uma base. Porque se a gente avança, você não vai conseguir entender lá na frente se você não estudar aquilo do começo, sabe? Entendi. Porque a Bíblia é assim, quanto mais você vai estudando, mais você vai se aprofundando. Mas primeiro você precisa entender o básico. pra ir, sabe? E como é que foi assim também? Tive dificuldade no começo, não entendia, lia, não entendia, buscava entender. Perguntava pra minha mãe, perguntava pras meninas, tava com a amiga comigo, sabe? Hoje em dia, se eu leio, eu não entendo, pergunto pro Caio, porque o Caio... É, o Caio destaca bastante. Eu gosto muito das respostas que ele me dá. Sim. As respostas que ele me dá são sempre bem coincidentes de acordo com... Porque eu nunca entendi essas... Uma pergunta que eu fiz pra ele, que muitos evangélicos falam que quando você morre, você vai dormir e você vai acordar só no dia do juízo final. Mas adorei a resposta dele. Esse dormir, então, ninguém sabe qual é o tempo desse dormir. Nem que alguém pode dizer, você vai dormir até o ano 2030 quando Jesus voltar. Mas você não sabe que tempo é esse lá. Entendeu? Então eu gostei dessa resposta dele, porque eu acho que a Bíblia também é uma interpretação. Apesar de tudo, eu tenho para mim assim, que é por isso que eu gosto das respostas do Caio, porque eu tenho essa noção de quando você transcreve uma coisa numa língua e passa para outra, ela já vem um pouco danificada. Não que não seja verdade nada disso, mas eu estou te dizendo, assim, a nossa conversa é sempre tranquila, eu gosto, eu entendo. Mas tem evangélicos que é totalmente assim, eles interpretam de uma forma e aquilo, que nem o senhor que eu peguei, porque você não fizer a santa ceia, se você não, você vai para o inferno. Falei, ai, Senhor, então acho que eu já estou no inferno. Sabe, é tudo uma interpretação. E o Caio, todos vocês são inteligentes, mas o Caio, eu acho que ele vê uma coisa assim, né, da interpretação. Ele conhece muito, né? Conhece bastante. Mas veja bem, meu chefe, ele conhece muito, ele é pastor, ele conhece. Mas ele não pratica no dia a dia. Ele manda cada coisa linda para eu ver. Eu acho que ele manda para ele mesmo ver. Sabe como? Porque ele não pratica aquilo. Ele não pratica aquilo que ele me manda. Sabe? Hoje eu chorei com uma coisa que ele me mandou. É linda. É linda de Deus, Deus falando, sabe? Eu não me lembro bem, mas é uma coisa tão linda que eu caí em lágrimas. Mas ele não é isso. Ele só sabe a palavra, mas ele não segue a palavra. É exatamente o que a gente leu aqui. Virou, você leu. Acabou, você é outra pessoa. É ganância por dinheiro? Entendeu? É maltratar o próximo? Ah, você não me deu dinheiro, vou te maltratar. Entendeu? Então, que pastor é esse? Não gosto desses pastores que quebram imagens no palco. Acho uma falta de respeito. Porque nós temos o conhecimento que a imagem não é nada. Mas nem por isso a gente precisa quebrar. Exatamente. Sim. E deixar de respeitar a fé de outras pessoas. Né? Sim, tem que às ensinar, vezes dá né? até. É. Mas às vezes para eles até dá certo, cara. Eu acho assim que. Não sei, às vezes o ateu, ele acredita em alguma coisa, eu duvido que ele não acredite em alguma coisa. Ele pode querer não acreditar no Senhor, mas ele acredita em alguma coisa e aquela coisa que ele acredita é o Senhor. Entendeu? É, a fé move o mundo, né? Se a pessoa acredita numa coisa, exatamente. E ela vai com a fé. Mas eu gosto muito das nossas conversas. É tão gostoso, tão paz, tão tranquilo, tão bom, né? A gente vai fazer. A gente sempre faz reunião de domingo, né? Mas agora a gente vai fazer no sábado. Ele me falou. Ali na UF, né? Na UF. A gente vai fazer eu na achei UF. Legal. É, vamos ver se eu consigo ir, né? Vamos ver, ele me convidou. Qualquer coisa que a gente, pode até combinar de juntas. Você sabe onde é a UF da Praia Vermelha? Eu sei, meu amor, eu só quero saber se sábado eu vou estar, entendeu? Sim. Porque... então, aí se caso você ver que dá pra ir, você me avisa que a gente pode combinar de juntas. Vai ser três. É dessas três coisas que eu preciso modificar ainda. Vocês botarem isso em prioridade. Mas às vezes eu não consigo, porque minha mãe precisa de mim. Entendeu? Às vezes eu venho aqui trazer. Hoje foi um mel. Tive que me virar para sair daqui para levar mel para ela. Ai, que engraçado. No meio da rua vem uma mulher vendendo